escolhes tu, ou escolho eu. Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Ou talvez não. Com Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, escolhes tu ou escolho eu. Primeiro prémio. 100 mil contos. Estás a bater palmas porquê? Nunca se bate palmas na extração da lotaria. Apetece-me. Apetece bater palmas? E se hoje parece a gravar mais baixinho? Porquê? Não sabes? Porque está mais baixinho, está. Ah é? Mas não sei porquê. É para não apanhar os ruídos dos não. ensaios? Oh, não, sabes uma coisa que eu reparei? Não sei. É que... Bom, isto não é novidade nenhuma para os nossos ouvintes. De quando em vez há atrasos nos programas. E porquê? Porque aqui a máquina de vez em quando cracha. Cracha! Ei, diz isso então, outra vez. A máquina cracha. Ei. Hei de ir ao dicionário ver se essa palavra existe. Crachar existe. Não existe. Acho que existe. Eu então, acho que não. Vai lá, vai lá. Não existe? Existe isso. Não existe? Não, é assim. Mas também. Com o microfone mais baixo, ele vai muito menos abaixo. O quê? O computador? Sim. Ah, tem nada a ver com isso. A sério? É esse mesmo o Carlos Leito. Não, pode ser, sei lá. É coincidência. Pronto, mas sabes que eu fiquei por acaso com a ideia de que podia ser de que esta placa aguentasse menos o som, percebes? Ah! E ao aguentar menos, crachar mais vezes e automaticamente crachar também o computador. Hoje não há ensaios, nada aqui. Não estou a ouvir nada hoje. Não, está muito silencioso isto. Vamos já fazer barulho. Pronto, não pedi para ir. Giroflé. Não pedi para ir para o piano, mas está bem. Ora bom, passar quase 2 minutos, vamos voltar ao início. Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada, conforme a hora e o local em que se encontrem no nosso planeta. Bem-vindos à 18ª emissão de Escolhes Tu ou Escolho Eu, um programa da sua, nossa, minha, de todos nós, Rádio Antena Web, que vai para o ar às terças-feiras, às 8 horas, 6 da tarde, e nunca tem hora para acabar, porque tanto pode acabar às 7 como pode acabar às 8 da noite. Depende daquele pianista acordeoneiro. Nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, juntam as nossas almas. Tu escolhes tu, escolho eu. Uma salva de palmas, mas... Começamos o 5 de outubro. Este programa é para o ar a 1 de fevereiro e faz anos. É isso, número 18? É a minha idade! Ai, estou lixado com este homem. Maioridade. Começamos há 3 meses ou 4 meses. Há 4 meses e já fazemos anos. Primeira música de hoje. Primeira música de hoje é a vez de Nuno Miguel ter a prioridade nos escolhes tu. Escolho eu. Daqui a bocado, com tantas palmas, vai voar para a janela. Vamos ouvir música portuguesa. Música nacional. Alma Lusa já foi para o ar, mas agora vai outra. Já foi para o ar de sábado. Vai outra Alma Lusa. Vamos ouvir música nacional. Música Lusa. Começamos com uma melodia. Falando ao Carlos Bonaparte, que me reporta aos tempos de infância. Isto porquê? Primeiro, o CD que estamos a falar é o 5º álbum do nosso amigo... Carlos? Ah não, o Rui Veloso. Pronto, já estragou tudo. O Gaudêncio. Quem é o Gaudêncio que é para as pessoas ficarem... É o Gaudêncio, primo. 5º álbum do Gaudêncio, lançado em 1990, que é como quem diz, 1990. Segundo informações recolhidas junto de Nuno Miguel, ou por parte de Nuno Miguel, o disco aborda a carreira de uma banda fictícia nos anos 60 e 70 do século XX, Mingos e os Samurais. Uma banda que, supostamente, não existiu. E depois, tu que descobres tudo, se descobrias que tinha havido uma banda chamada Mingos e Samurais. Essa é que era bonita. Na semana passada, não, há 2 semanas, ouvimos uma escolha de Carlos Bonaparte chamada A Paixão. Segundo Nicolau da Viola, é verdade ou mentira, Carlos Bonaparte? Carlos Bonaparte, é verdade ou mentira? O Carlos Bonaparte foi... É verdade, eu escolhi essa música, mas já não me recordo porquê. Foi responder ao primeiro beijo. Qualquer coisa com cantar no karaoke. Ah, sim, foi, foi. E não sei que podes continuar, que eu não sei mais. A Paixão Segundo e Cláudio Viola também é deste álbum Mingos e os Samurais, uma das grandes músicas de sucesso nacional em 1990-1991, que rivalizava, mas de certa forma uma rivalidade saudável, com os Resistência, que apareceram na mesma altura, na mesma época temporal. O disco Mingos e Samurais teve 24 semanas em primeiro lugar no top de vendas de álbuns em Portugal. E até o Gaudêncio ganhou o prémio de Best Selling Artist, ou seja, o artista que mais vendeu. O disco teve 7 platinas, 7 discos de platina. Na altura, bons tempos, em que a platina ainda correspondia aos 20 mil discos vendidos. Portanto, na altura, Mingos e Samurais conseguiu comercializar cerca de 140 mil cópias. Hoje em dia, quem chega a 140 mil cópias em Portugal? Ninguém. Só o Carlos Bonaparte. Ora, já muito mais recentemente, há 2 meses, em novembro de 2010, há 3, foi reeditado Mingos e Samurais, com a inclusão de um DVD com os concertos de apresentação do disco. Feita que está a introdução ao álbum, de que música estamos a falar e porquê vamos ouvir a primeira melodia de hoje? Ora, porque nos meus tempos de infância, voltando ao que estava a dizer há pouco, eu acordava, diria talvez 4 anos, por aí, e antes de ir para o infantário, havia alguém que me cantava. Para mim hoje em janeiro está um frio de rachar. O Nuno vai para o infantário e o pai vai trabalhar. Ou às vezes trocava. O Nuno vai para o infantário e o pai vai para o trabalho. Ora bom, para rimar com o trabalho dizia: para mim hoje em janeiro está um frio do... e então, como essa música faz-me sempre recordar, é que era quase uma altura que era sistemático. Eu acordava e ouvia alguém, claro que era o meu pai, ouvia o meu pai a cantar-me, a tentar despertar-me para mais um dia, com a música que o Carlos Bonaparte está a tocar neste momento. O Gaudêncio, Rui Manuel Gaudêncio Veloso, vai cantar Não Há Estrelas no Céu. Podes. Posso? Podes. Pronto, então o Carlos disse posso, podes. Para mim, no Rio de Janeiro, está um frio. Não há estrelas no céu a dourar o meu caminho. Por mais amigos que tenha, sinto-me sempre sozinho. De que vale ter a chave de casa para entrar? Ter uma nota no bolso para cigarros e bilhar? A primavera da vida é bonita de viver. Tão depressa o sol brilha como a seguir está a chover. Para mim hoje é janeiro, está um frio de rachar. Parece que o mundo inteiro se uniu para me tramar. Passo horas no café sem saber para onde ir. Tudo à volta é tão feio, só me apetece fugir. Vejo uma noite ao espelho, o corpo sempre a mudar. De manhã ouço o conselho que o velho tem para me dar. A primavera da vida é bonita de viver. Tão depressa o sol brilha como a seguir está a chover. Para mim hoje é janeiro, está um frio de rachar. Parece que o mundo inteiro se uniu para me tramar. Nas avenidas e achado nas vielas. Mãe, o meu primeiro amor foi um trapézio sem rede. Sai da frente, por favor, estou entre a espada e a parede. Não vês como isto é duro? Ser jovem não é um posto. Ter de encarar o futuro com borbulhas no rosto. Porque é que tudo é incerto? Não pode ser sempre assim. Se não fosse rock and roll, o que seria de mim? Prima primavera da vida é bonita de viver. Tão depressa o sol brilha como se vista a chover. Para mim hoje é janeiro, está um frio de rachar. Parece que o mundo inteiro se uniu para me tramar. Não há estrelas no céu, estrelas no céu, estrelas no céu, estrelas no céu, estrelas no céu, estrelas no céu. Não sei se conseguiste perceber qual é que era. Eu conheço a minha música. Passo horas, dias, semanas nisto. Não. É a minha música. Não, a minha. A, não é minha. É a minha escolha. Não sei qual é. Não me mostres o teu lado. Só dura um segundo, oh, irmão. Já não é por eu que te quero amar. Embora seja eu que te estenda em nome e seja família toda alma. E tenho uma frase negra, nem eu nem tu fugimos à regra, tiramos a voz. Sabes que o Andy Murray e o Novak Djokovic foram os finalistas do torneio masculino do Open da Austrália em ténis? O Djokovic sabia, o outro. É que eu estou a ler na televisão. O outro só se realizou ontem à noite. É que eu estou a ler na televisão. Anda lá, fala lá então. Sobre um lado lunar. O microfone já está mais alto. Pois já. Anda lá. Eu pulo em cima da parede. Em cima da estante, aliás. Bolonense Benfica, vão jogar. Quem é que és quem? O Benfica. O Benfica? Tanto faz, qualquer um dos dois. Pode ser o árbitro? Pode ser. Fala lá então. Mãe! Lado Lunare! Ela acordou! Golo! Golo! Parece tu ontem na rádio à tarde. Foi até ontem. Já estou melhorzinho da voz, daqui a bocado vou aguentar golo. O que é que eu ia dizer? Eu não sei. Olha, tens lá uma música que é muito boa, mas não sei qual é. Tu metes várias vezes. Vai falar um bocadinho daqui a bocado, lembro. Pode ser que te lembres. Ora bem. Eu escolhi. Como, pronto, esta música lá de Lunar, e porquê? Bom, eu sempre fui um grande fã do Rui Veloso. Do Gaudêncio. Isso. Sempre fui um grande fã dele. Sabe qual é a música que eu mais gosto dele? É o Gaudêncio. É o Ourives Mestre João. Não conheço. Ele ontem teve no Tal Canal, tinha para aí 20 e tal anos. Tal Canal! Era a passagem da ano do TT3 para o 84. Sabes que eu também fui lá, o Heróis do Mar. Ah, é? Cantar a paixão e o Herman depois fez uma versão do amor e depois mostro. Muito boa. Tá bem. Pronto, é assim. Eu sempre fui grande fã do Rui Veloso. E há, em particular, uma música que eu cantava muito nos karaokes e que foi aquela que mais sucesso me deu. Foi esta. Lado Lunar. É assim, primeiro que tudo, eu conheci esta música primeiro através do videoclipe. Que dava no mítico Sol Música. É verdade, sabes uma coisa? O Sol Música vai regressar. Não, mas vai, então. vai abrir um canal. Eu já por acaso era para te dizer isto. Passou-me completamente. Mas sabes que eu ouvi na semana passada. Na semana passada não, há duas semanas. Já agora aproveito para mandar um grande abraço para o David, se ele estiver a ouvir. Grande abraço. Para o nosso locutor David Fernandes. Que é o David? Ai, mais uns segundos e não ficava tão mal na fotografia agora. Sim. Pronto. E o David apresentou uma notícia que foi. A RTP vai lançar um novo canal de música. Eles prometem 3 horas diárias. Agora não sei se é de segunda a sexta, se é de sábado ou domingo. Mas eles prometem 3 horas diárias de música ao vivo. Eles prometem 3 horas diárias de música ao vivo. Outra vez. Muita música portuguesa. Não, tinha de ter 3 vezes, não é? Mas pronto, é assim. Muita música portuguesa. E diz o David, será que nos vai fazer esquecer o mítico Sol Música? É a minha pergunta, mas efetivamente reza-me alguma esperança. E eu digo isto, eu lembro-me disto porque eu realmente conheci o videoclipe, a música do Rui Veloso, através do Sol de Música. Eu sei que ela foi lançada uns vários anos antes, mas eu só a conheci em 99. Entretanto, depois comecei a cantá-la nos karaokes. Comecei a cantá-la nos karaokes e gostei. Sinceramente, gostei de muito de cantar. Foi tu e os karaokes. E pronto, é por este motivo que eu escolhi esta música. Mas estás aí a ver o quê? Fala, fala, que eu dou a ouvir. Não, eu pensei que outra música que queria dizer-te que é isso, é essa música que. Pronto, é este motivo. É o facto de ter sido uma música que cantei muito no karaoke. É com uma paixão. É com uma paixão também. Mas esta cantei mais vezes. Esta cantava. Esta pediam-me para cantar. Mas também gostavas. Não cantavas. Também gostava. Mas a outra, pronto, cantava já mais para a frente. Mas esta era a que já não te caberia as minhas atuações. Está bem. Falar em rádio e televisão. Esta semana começou a Vodafone na FM. Eu não posso disso. Está bem, não falo. Não posso disso. Eu quero, pá, isto é... Olha, para mim, sou a... Pá, que me perdoem o pessoal de, quer da FM, quer da Vodafone. Mas fica tão mal chamar Vodafone FM como Benfica TV. Epá, eu assim, eu acho que marcas e clubes... Bem, Benfica TV não fica tão mal se nós tivéssemos a aludir à localidade de Benfica. À freguesia. Epá, isto agora, imagina que há pá uma Sonai TV. Ou cá uma Clix FM. Isso, vamos lá ter calma. É assim, eu não vou chamar... Eu nunca vou criar a Bonaparte FM. E acho que também nunca vais criar a Nuno Miguel TV. Digo eu. Quer dizer, eu acho que há... Não sei. Achas então, mal? Muito mal. Ainda por cima como foi. Ah, mas porquê dizer mal? Embora já tenha pedido a consideração e o respeito todo por eles. Mas, mesmo assim, pronto. Tenho respeito por mim e respeito por não é. Vodafone FM, sintonizem na 85.9. Pronto, obrigado, não era preciso dizer. Oh, Carlos Zé, 85.9 é uma frequência que não existe. É só de 87 para cima. Ah, pá, eu cheguei até cima. Ah. Este Carlos Zé está um. Ah, Jesus, Nosso Senhor, amém. Não. Só existe 87 para cima até ao 108, parece que não sabes isso. Sei. Eu estou para quem diz 85.9, não é preciso dizer. Esqueci, pois não é preciso dizer. Assim as pessoas vão à procura de 85.9. Pois é. Bem, podem passar a semana inteira. Pronto, sim, mas pronto, mas adiante. Música tens aí? Não? Não, tu é que tens um lado lunar. Ah, não, a música está a cantar a procura. Não interessa, é daqui a um bocado. Ah, está bem. Então, já não sei se foi de par em par, se foi no lado à tarde. Pronto, então vamos lá ouvir. Lado Lunar, música de. Gaudêncio! Exatamente. Faz-me crer que tudo em ti é risonho. Encontrei música, é esta. Muito bom isso. Quem canta? Não sabes, nem eu. Quem canta isso? É Boa Noite, é Bonnie Tyler. É isso, com quem? Não sabes? Acho que não é com o Richard Marx, caraças. Acho que é com o Richard Marx. Richard Marx, right here waiting for you. Acho que é mesmo com o Richard Marx, já que eu já não tenho certeza. Mas está bem. Bom, terceira música de hoje, a segunda escolha no meio de galo. Vamos lá falar de assuntos sérios. Vamos lá para essa porcaria. Pronto, acho que com as palmas. Tu hoje vais dar uma palmada, mas é na... No rabinho. Estou aqui a fazer a lista das músicas hoje, para quando não me esquecer, e escrevi Rui Veloso, Não Há Estrelas no Céu. E a seguir, Gaudêncio, Um Lado Lunar. Sim, continua. Não, agora vamos ficar com o teu ritmo. Há uns tempos uma prima minha disse-me assim: isso é o que se chama escravatura moderna. Sabes a que é que ela estava a referir, Carlos Bonaparte? Aquilo que eu faço? Oh, não. Ah, pensei que fosse o facto de vocês trabalharem como escravos e não receberem nada. Continua. Escravatura moderna é o que eu vou falar agora. Há uma moda agora, sobretudo nos últimos 2 anos, quer dizer, eu estou a falar nos 2, 3 anos, porque quem é licenciado de 2008 para cá, como eu, é verdade, eu sou um licenciado. Gol Benfica! Foi golo! João Queiroz, pareceu-me. Oh! Ainda não posso. Então, ainda não consegui acertar o gol. Foi João Queiroz, foi. 1-0. E então, o que é que eu tenho a dizer? 2008 para cá, é verdade, eu só me licenciei aos 63 anos. E eu, a minha primeira, aos 83. Estás a rir? Com que idade tu licenciaste? Aos 91, por isso ganhei-te. Sobretudo 2007. Oposto! Já é o segundo, ao Bonaparte. 2007, eu não fiz nada, ela é que não seguiu o caminho que eu queria. 2007, 2008 para cá, há a moda de trabalhas para mim, mas não recebes. É o que eu digo. Vocês trabalham para mim e não recebem. Opa! Quanto vocês nem eu. É. Ou seja, eu estou falando à vontade porque, ora bom, este programa, olha a coincidência, agora posso bater palmas, achei, sem querer, o programa vai para o ar 1 de Fevereiro, quando faz exatamente 1 ano que eu comecei a trabalhar neste regime, mas foi sem querer, eu escolhi essa música e nem sequer pensei, não deixa de ser curioso, é curioso, não é? É curioso. Escolhi essa música para hoje, a música que falam sobre isto, e agora que eu estou a reparar que faz precisamente 1 ano que comecei assim. O que é o assim e a escravatura moderna? É os patrões, os gerentes da empresa, os sócios, o que tu quiseres, aproveitarem-se das situações para dizer, com colocar anúncios, precisamos de alguém para vir limpar o pó. Estágio não remunerado. Duração, 6 meses. Recompensação, um almoço, às vezes nem isso. Subsídio de almoço ou subsídio de transporte. E vão rodando, e eu tive um caso desses, exatamente 1 de Fevereiro do ano passado, por isso é que fiquei lá há pouco tempo, porque mal na primeira, na segunda semana, comecei a reparar que onde eu estava era, as pessoas iam rodando, e eu estava lá, antes de mim já tinham estado não sei quantos, e quando eu estive lá já estavam mais 4 ou 5, e ninguém recebia, e aqueles depois iam passavam lá uns tempos, saíam, vinham outros, na mesma situação, mais 2 ou 3 meses, depois mais 2 ou 3 meses, mais 1 meio ano, ou seja, tu chegas ao fim do ano, com as coisas feitas, e não pagas a quase ninguém. Exatamente. É bonito isso, não é? E eu apercebi-me dessa situação e disse até logo, felizmente, logo passado semanas, arranjo emprego, a receber, bem lá, a novidade. Que é novidade, realmente. E isto é uma situação que começa a ser séria. Porquê? O mais mal é de quem faz isto, porque eu acho isto mal. Sobretudo quando, se calhar, há dinheiro para outras coisas, mas dinheiro para pagar aos funcionários, guarda para o bolso e anda para estágio não remunerado. Mas, além de um lado dos patrões, isto só acontece porque quem vai para lá trabalhar sujeita-se. Agora mas não te sei. Pedi para bater palmas. Não, mas porque isto toca-me muito. Realmente toca-me. E é claro que há sempre a situação, e eu digo mesmo, Por isso é porque é que eu estou a falar tão à vontade disto, já percebeste? Porque eu já passei por um medo. As pessoas vão porquê? Porque não têm mais nada. Dizem sempre, oh, antes de ficar em casa sem fazer nada, ao menos vou. Como é que se chama dizer? Não perco as rotinas. Não é assim que se diz. Vou mantendo o ritmo. Vou mantendo o ritmo, não recebo nada, mas pronto, ao menos não estou em casa sem fazer nada. E os patrões já há alguns anos começaram-se a perceber disto e toca a ver estágio não remunerado, e as pessoas vão. Ora bom, se um, se dois, se dez, se vinte, se amanhã já fossem mil, começassem a recusar e a dizer eu só vou se me pagarem. Certeza que daqui a uma semana ou um mês a situação já não era assim. Exato. O que é que eu quero dizer com isto? Como um sujeita-se, os outros vão atrás, deixam-se andar, e os patrões aproveitam-se. Por isso andam para cá a trabalhar sem receber nada e é sempre assim o género. Se alguém se lembrasse, começasse a recusar, porque é assim, eles põem o anúncio, tu dizes que não, que não vais, porque não sabes e não é assim que se faz. Mas se eu a seguir, eu e mais 10, dizemos que estamos dispostos e aparecem 10 candidatos, claro que eles continuam com este regime. Claro. Agora, se tu e mais 10 e mais 20 forem na tua onda e disserem que não, eles não têm outra escolha senão mudar de rumo. Mas olha, mas sabes o que é que eu te digo? Eu digo-te uma coisa muito séria, e eu bati palmas há pouco, porque realmente isto é uma situação que me enerva. Porque estas coisas só acontecem porque as pessoas deixam. Eu já disse. Não é bem isso que as pessoas deixam. Foi o que eu disse ao cabo. Entende-se um bocado, aquela parte não haver mais nada. Não, se houvesse mais nada... Mas houve uma coisa. Chega-se uma altura em que é assim, ok, olha, eu não posso ganhar 1000. Gostava de ganhar 1000, eu não posso ganhar 1000. Só posso ganhar 500. Mas ganha-se alguma coisa. Agora, é assim. Mas repara uma coisa. Agora, é assim. Nós vemos... Por exemplo... esta situação, por exemplo... Olha o que é que aconteceu em França. Houve uma greve que durou mais de 2 semanas. E só acabou porque o governo cedeu. Porque o governo não tinha outra alternativa. Se o país continuasse parado, era o caos. Já havia lixo montado nas ruas, porque uma das áreas que foi a greve foi a recolha de lixo. Isso um lixo não é nada. A economia é aqui abaixo. Sem produção não há país. Exatamente. E também por isso. Ou seja, eles não iam mesmo... Isto foi na França, não é? Mesmo perante a França... Enfim, a parte externa, não é? Ou seja, a União Europeia, neste caso, eles não iam conseguir aguentar aquilo muito tempo. Portugal tem agora uma oportunidade única para se revolucionar. Nós temos olhos postos em nós. Se nós dissermos basta, mas é um basta, não é? Oh, olha, hoje faço greve. Porquê? Ai, apetece-me passear, apetece-me gritar um bocadinho. Ai, tal. Pessoal, estamos no ar, a televisão no ar. Ai, liberdade! Ah, está, pronto, calou, vamos embora. Há muitos casos em que é assim. Há muitos casos em que é assim. Pois assim, são as chamadas pseudo-greves. As pessoas das greves são a pior coisa que pode haver. Oh, a maior parte vai para a greve sem saber porquê. É porque os outros vão. Exatamente. Não me apetece trabalhar. Ah pá, é sério. E é assim. Eu sou-te muito sincero. E a ti e a todos os nossos ouvintes. É assim. Eu acho, muito sinceramente, que nós chegamos onde chegamos muito por culpa do nosso comportamento passivo. Ai, porque é assim. Ai, porque é crise. Com os outros também é assim. Ai, porque... O problema não é o é assim, é a crise. A frase-chave é... Os outros é igual. Como que os outros é igual, pronto, eu faço o mesmo. É seguir a lógica, se tu te mandares abaixo da ponta, eu vou atrás de ti. Fizeste isso, também mas, vou fazer. Mas é mesmo por aí, é mesmo por aí, quer dizer... O que é, olha, repara, o que é a moda? A Lady Gaga tem uma música da moda. Porquê é que é da moda? Porque um começou a ouvir 10, 20, os outros também ouvem, eu também ouvi. Pronto, e é a música da moda, a moda é isso. Os outros fazem, eu também faço. É como este caso. Quando as pessoas começarem realmente a dizer que não, é como diz, quando as pessoas começarem realmente a dizer que não... Mas é que não pode ser um ou dois. É que se começar a haver centenas, milhares de recusas, o que é que os patrões vão fazer? Vão ficar sem gente para trabalhar? Têm que começar a pagar? Tem mesmo. E aí o esquema muda. Mas isso é a gente a falar. Agora daí até... Até que no meio deste cenário todo, em que isto já é um tema de conversa nas minhas redondezas já há muito tempo, eis que esta semana surge uma colega minha que está a fazer as negras. Não. Sou uma colega minha, trabalho, que eu estava mais uma vez a comentar sobre esse tema. Olha, vai-se embora, Carlos. Está bem, também há. Uma colega minha de trabalho, estava a comentar isso com ela, e ela, tu achas isso? Há uma música dos Dion Linda que fala mesmo sobre isso. E eu, ah, nunca ouvi tal. Não, mas o tema é mesmo esse. Então, os versos, alguns dizem assim, olha, a música começa logo com sou da geração sem remuneração, e não me incomoda esta condição. Porque isto está mal e vai continuar. Já é uma sorte eu poder estagiar. Mas é que é mesmo isto. Olha, bom de bom desses. Já não bates palmas. Um. Aliás, a música até começa com... Isso já vamos falar quando acabar a música. Já é uma sorte eu poder estagiar. Sou da geração casinha dos pais. Se já tenho tudo, para que querer mais? Sou da geração, vou queixar-me para quê? Há alguém bem pior do que eu na TV. Sou, e depois para o fim eles começam já a revoltar e a Ana Bacalhau canta. Sou da geração, eu já não posso mais, que esta situação dura há tempo demais. Mas é que o problema é mesmo este. É aquilo que eu estava a dizer. Se fosse meia dúzia de casos e começasse a semana passada, mas isto é há anos, e são milhares de pessoas. Eu a pensar que era caso único, eu e mais meia dúzia, e são milhares de pessoas assim no país. Até que o recado principal desta música, que vamos ouvir, chama-se Parva Que Sou, é muito provável que 99% dos ouvintes nunca tenham ouvido esta música, porque ela só foi apresentada no sábado, no outro sábado, dia 22 de janeiro. A primeira apresentação pública foi no Coliseu do Porto, no concerto que eles deram, por isso ainda é muito recente. E eu conheci esta música mesmo na própria semana do concerto, através dessa minha colega que me mostrou. O verso principal é: que parva que eu sou, e fico a pensar, que mundo tão parvo, onde para ser escravo é preciso estudar. Tu tiras uma licenciatura, andas a estudar durante 15 ou 16 anos, ou 17, depende, ou 18, e depois chegas ao fim e cais, lá volto eu ao início, cais na expressão da minha prima, escravatura moderna. Andaste a estudar e a pagar, sei lá, quantas propinas, para depois, no fundo, ser escravo, escravo pós... pós-século XX. Mas achas que... Eu sempre me disse o que é que isso é. Estás muito longe do computador, do microfone. Eu sempre me disse o que é que isso é. Por exemplo... Eu vou estar a pensar alguns... Eu posso falar disto. Vamos ver, fica. Eu posso falar disto porque, santa paciência, quem quiser game em cima, cai. É assim. É assim. Eu já fui... à entidade pública que nos emprega, neste caso se chama Centro de Emprego. Instituto de Emprego e Formação Profissional. É a mesma coisa. E é assim, eu já ouvi tudo. Empresas que até me podiam dar trabalho, mas não dão porque tenho visão a menos, ou neste caso não tenho visão, ou o próprio Centro de Emprego que me diz: ah, pois, mas tenho habilitações a mais. Mas eu tenho... pronto, eu expliquei que tinha frequência, atenção, porque frequência não quer dizer licenciatura, tenho frequência universitária. Ah, pois, mas nós agora estamos a dar prioridade a quem está a acabar o 12º ano. É, mas quer dizer... Isso tem a ver com remunerações. Porque quem tem licenciatura, por lei, recebe mais do que quem tem o 12º ou no 4º. Está bem, mas mesmo assim, mas já viste o descalabro disto? Quer dizer, então, mas repara, mas a ideia é... então, neste momento, a ideia é... não estudes, não é? Porque quanto menos estudares... Mais hipóteses tens de ter emprego. Tens. Menos porque... recebes. Exatamente. Pronto, mas isso é o ideal. Dá trabalho sem pagar muito. E não, depois é assim, há habilitações a mais. Pá, mas eu acho que isto é tudo por alturas. E não vai ser daqui a um mês e para o ano, mas daqui a uns anos vais ver a coisa a mudar. Vai mudar. Quando chegamos a um estado caótico... Mas, olha, queres que eu te dê um exemplo? Daqui a uns anos não, porque o mundo acaba para o ano. Queres que eu te dê um exemplo? Só mesmo para fechar a minha intervenção também. É assim. Há uma empresa, não é? Que nos fornece a energia, a eletricidade. Aquela que domina para 99% do mercado. Mas há uma outra que muito pouca gente desconhece. Conhece? Muito pouca gente desconhece. Exatamente. Muito pouca gente conhece. Que pratica preços mais baixos e também opera em Portugal. Se nós, clientes desta empresa que domina o mercado, começarmos a mudar para essa outra empresa, porque tem preços mais baixos... E eles começam a baixar. Essa tem que baixar. Isso é a mesma história da gasolina. Pois também. Anda aí um meio muito conhecido para evitar as duas maiores empresas petrolíferas em Portugal, a BP e a Galp. Porque se ninguém for lá reabastecer, vão abastecer aos locais mais baratos, eles, como perdem clientes, são praticamente obrigados a baixar os preços. E é assim que se faz a concorrência, é assim que os preços vão baixando. O problema é... Eu gosto muito de Portugal, gosto muito do povo português, para mim é dos melhores do mundo. Mas nisso somos muito passivos, como tu disseste. É, deixa andar. Porque os outros também é assim, que os outros está pior. Porque vou-me chatear para quê? O problema é esse. E depois há coisas brutais, que é... O nosso salário médio está abaixo da União Europeia. Há uma série de coisas que estão abaixo da União Europeia. E eu sou completamente aquelas coisas das vacinas e não sei o quê. E vê lá a Ministra da Saúde. Ah, é uma autorização europeia. Não sei se ouviste essa. Não. Ou seja, eles provavelmente para aumentar preços, atualizações europeias. Pronto, para ficarmos mais a par da Europa. Nós estamos a praticar os mesmos preços que a Europa. Mas não praticam os mesmos salários. Ai, sinceramente. É isto. E é assim. Que mundo tão parvo, onde para ser escravo é preciso estudar. Vamos ouvir a primeira, isto é muito recente, em dias. Na semana passada, a primeira apresentação pública de Parva que Sou, dos Diolinda, com muitos aplausos e gritos pelo meio, mas tenham paciência, é a versão que há. Pode ser? Pode ser. Então, até amanhã e depois há intervalo. Ou não há intervalo hoje? Há intervalo. Então, sem intervalo, até daqui a meia hora. Sou da geração sem remuneração. E não me incomoda esta condição. Que parva que eu sou. Está mal e vai continuar. Já é uma sorte eu poder estagiar. E fico a pensar: que mundo tão parvo. Para ser escravo é preciso estudar. Sou da geração, casinha dos pais. Se já tenho tudo, para que querer mais? Parva que sou. Bem, a noite de terça-feira com José Manuel Rasteiro, JMR, um programa que lhe traz grandes músicas e, por certo, grandes recordações. JMR, todas as terças-feiras a partir das 21 horas, com José Manuel Rasteiro na Antena Web. Reportagens, documentários, entrevistas. Na Antena Web, levamos até si o que de melhor se faz lá fora. Às terças-feiras, a partir das 22 horas, Conheça o que outras rádios e televisões fazem pelo mundo inteiro. Lá fora, às terças-feiras, a partir das 22 horas, na Rádio Antena Web. Sabe o que é a Hora Zero? A Hora Zero é a oportunidade de um novo dia. Uma nova oportunidade para ser e sonhar. E como queremos estar consigo em todos os momentos, fazemos-lhe também companhia nessa hora. Hora Zero, de segunda a sexta-feira, entre as 0 horas e as 2 da manhã, com Carlos Bonaparte. Na Antena Web proporcionamos-te verdadeiras noites elétricas. Electric Nights, para que a tua noite seja repleta de energia. Todos os dias de segunda a domingo, entre as 2 e as 4 da manhã. Electric Nights, na Antena Web. Gostaste dos aplausos sempre? Dizia um verso, aplausos. Dizia um verso, aplausos. Ainda bem que eu não fui ao Coliseu no dia 22. Ainda bem que eu não fui ao Coliseu no dia 22. Senão mandava-me uma retada em cada um. Opa, vocês estão aqui para ouvir a música, estão aqui para gritar e bater palmas. E não é só isso. Ainda por cima, a primeira vez que a música foi apresentada. Se fosse uma conhecida, aquela curiosidade de conhecer a letra e a música, não. E não é só isso. Que parva que eu sou. Não é nada. Que estupidez. Isto foi mais do que deprimente. Valeu pela música. A música é boa e a letra ainda melhor. Não, mas valeu pela música. Estarem ali a sempre bater palmas. Eu percebi a intenção deles. É que de certeza que a maior parte do público estava a se identificar com aquilo. Ou pois com eles também. Próprios, ou conheciam casos como aqueles. Pois eu também. Que é uma sorte poder estagiar e blá. Pois eu também, mas por amor de Deus. Da geração sem remuneração. Agora diz uma palavra. Não quero ouvir o resto da música. Estou aqui para gritar e bater palmas. Para a próxima, dão um bilhete a mim que eu faço o melhor proveito. Não, mas eu quero para ir. Mas eu percebo, não, eu acho que até os Diolinda, acho que seria estranho até para os Diolinda não terem esse feedback. Eu acho que eles já estariam a contar. Porque é uma letra muito forte. Efetivamente, é uma letra muito forte. Eu li até um comentário que vejo o 25 de Abril que não se faziam letras revolucionárias como a Câmara. Claro que aqui não é política, quer dizer, é mais ou menos. Pois, está assim por causa da política. É o sistema. Agora parecias o Sporting. Mas é tu o próximo presidente do Sporting? Vou. Capaz. Diz lá a música. Quero ver se... A próxima meta do Sporting vai ser terceiro lugar. Pensava que era não descer de divisão. Não, vai ser terceiro lugar. Eu focava-me no Hockey Patins. Subir até à primeira nacional para fazer com o Benfica ao Porto e ao Benfica. Ah, não, é assim. Pronto, isso depois era uma meta a seguir. Mas a primeira era mesmo colocar o Sporting em terceiro lugar. Porquê? Porque... O terceiro lugar já saiu lá há muito tempo. Está bem, mas é assim, não descer daí, percebes? Ah, não deixe. Percebes? Ah, então, ok, mas não subir eu? Não, porque senão pode tirar o Benfica do segundo. Não deixe. Isso eu não quero. Não deixe. Os outros são piores. Fala lá. Qual é a resposta à Diolinda, não sabes? Sei. Então deixa lá para lá. Resposta à Diolinda... Aproveita que o Benfica não está a ganhar. Ah pá, não é querer te copiar, mas é com os Diolinda. Ah, oh, que problema. Não, vou explicar porquê. Sabes que eu... Não faço para a parede. Sabes que eu comecei a ouvir... Espera aí. O Carlos está a abrir a janela, não sei o que é que ele está a fazer. Sabes que eu comecei a ouvir os Diolinda... O Carlos está na janela, a falar lá para fora, sou mesmo capaz de estar a ouvir. Ainda passa um na avenida e dizem que tu és um maluquinho. E ele responde, pois eu... Começaste a ouvir o Gil Linda. Exatamente. E logo na altura chamou a atenção para aquela do... Toda a gente... Não, até foi pelo escarro para o lado e não sei o quê. E disse, ei, que letra tão forte. Agarre-me com a mão ele, não sei o quê. E que espetáculo. Eles gajos não têm... São, às vezes, nas letras, politicamente incorretos. Oh, meu rapaz. Escarra para o alto, escarra para o lado. Como é que... Mas que espetáculo! Como sempre, atenção às letras, depois veio lá aquela do fofão. Sabes que eles são todos família? Deves saber. Não sabia. Não sabias? Não. Os guitarristas são irmãos. Foram eles depois que convidaram a Ana Bacalhau, que é prima deles. E o homem do contrabaixo é marido da Ana Bacalhau. São quatro familiares. Está tudo em família. Pronto. Ainda bem. E então, é assim, comecei a prestar mais atenção. Até que, de repente, surgiu uma música que se chama Um Contra o Outro. Já faz parte do segundo trabalho, aliás. Que é Dois Selos e um Carimbo. Um Contra o Outro. Eu comecei a ouvir. Bem, aquela música, até me arrepia. Porquê? Porque é uma música brutal em termos de realidade. Eles são muito realistas nas histórias que contam. E essa de um contra o outro, principalmente, eu conheço um caso assim. De uma pessoa que só vivia para os jogos de computador. No fundo é o que ela diz. Desliga o cabo, não é? Que há outra vida cá fora, etc. É um espetáculo, precisamente é um espetáculo de letra. E eu conheço um caso assim. Felizmente a pessoa mudou. Infelizmente eu perdi uma amiga, mas pronto, paciência. Mas é assim a vida. E então é assim. Gosto muito dessa música, acho que é uma música muito realista também. E dou sinceramente os parabéns aos Diolinda porque são um grupo. Estão a marcar a diferença, parece-me. E sem dúvida. Mas uma vez se continuam com o rumo assim, se continuarem. É assim. Vou eu... ficar na história como Madre Deus e Resistência, Heróis do Mar, vão, e é assim, porquê? Porque eu quando ouvi o primeiro pensei, bem, isto é muito bom, agora vão começar a vender, vão começar a cair mais no erro de, bem, isto vende mais, mas não. O segundo álbum foi ainda melhor e pelo que parece, ao ouvir esta música, o terceiro é que vai ser. O terceiro é que vai for. É isso. E é curioso, que eu nem gosto da Ana Bacalhau. Não gosto nada daquela. Não gosto. Não tenho com ela. Mas não é por causa dela, vou deixar de ouvir as músicas deles. E além disso, não me esqueço que no dia de Natal foram a minha companhia já para lá. Lembras-te? Na MTV? O concerto no tapete. Não sei como é que chama, já não lembro como chamava aquilo. É o tapete, não sei o quê. É. Brand new, qualquer coisa. Brand new tapete, é isso. Violino é muito bom. Pronto, vamos ouvir. Então, a música Um Contra o Outro. O tema dos Diolinda. Comigo, um jogo novo com duas vidas, um contra o outro. Já não basta esta luta contra o tempo, este tempo que perdemos a tentar vencer alguém. E ao fim e ao cabo, o que é dado como um ganho vai se haver desperdiçados sem nada dar a ninguém. Anda, faz uma pausa, encosta o carro, sai da corrida, larga essa guerra. Deste lado da tua vida, muda de nível, sai de um estado invisível, põe um modo compatível com a minha condição. Que a tua vida é real e repetível, dá-te mais que o impossível se me deres a tua mão. Sai da casa e vem comigo para a rua, vem. Que essa vida que tens, por mais vidas que tu ganhas, é a tua que mais perde. E vem comigo para a rua, vem. Que essa vida que tens, por mais vidas que tu ganhas, é a tua que mais perde se não vais. Anda, mostra o que vales. Tu nesse jogo vales tão pouco. Troca de vício por outro novo, que o desafio é copo a copo. Escolhe uma estratégia que não falhe, o lado forte da batalha, põe no máximo poder. Dou-te a vantagem, estou com tudo, eu sei nada, que mesmo assim desarmada, vou-te ensinar a perder. Sai de casa e vem comigo para a rua, vem. Que essa vida que tens, por mais vidas que tu ganhas, é mais perde-se não vais. Sai de casa e vem comigo para a rua, vem. essa vida que tens. Por mais vidas que tu ganhas, é a tua que mais perde se não vai. Sai um bebê comigo para a rua, pai, que essa vida que tens. Por mais vidas que tu ganhas, mais perdaça não vais. Sai de casa e vem comigo para a rua, vem, que essa vida que tens. Por mais vidas que tu ganhas, é a tua que mais perdaça não vais. Sai de casa e vem comigo para a rua, vem, que essa vida que tens. Por mais vidas que tu ganhas, é a tua que mais perdaça não vais. Emissora Nacional, Lisboa, Portugal. Gal. Se é preciso escolher uma palavra para não sei o quê, essa é Angola. A última biografia da semana foi sobre o Salazar. Tinha que acabar assim. Sabes? Ah, pois sabes. Tinha que acabar assim com não, uma, ouvi, com uma personagem assim. Por acaso confesso, comovi-me. Comoveste? Comovi-me. Porquê? O homem já morreu há 41 anos. Está bem, mas foi a última... 41 anos. Ah, por causa da biografia. Fazer fosse por causa do Salazar. Eu gostava muito de biografia da semana. Gostavas, mas nunca fiz uma biografia sobre ti. Devia ter feito uma biografia sobre ti. Está bem, acho que era a única que eu... Acho que era a primeira vez que eu ia censurar o programa. Vamos viajar até 40 anos atrás, 1971. Vai, chama lá o Doraemon para a máquina do tempo. Ora então, como sabrás, na quinta-feira ficaram-se a conhecer os finalistas do Festival RDB da Canção deste ano. Porquê é que eu trouxe isto? Que, mais uma coincidência, porque já era para escolher esta música há uns tempos e escolhi para hoje e é dias depois de terem sido conhecidos os finalistas. Cada vez eu acho mais este ano. Estive mais atento ao processo de seleção, semifinalistas e finalistas e tá, tá, tá. O festival é uma montra para comércio. Como yeah. É? Ya. Ya? Yeah. O que é que há? Ya, yeah, meu. Oh. Comércio porque, hás de reparar, cantores conhecidos ou com algum renome ligados a uma editora que interessa, pumba, qualificados para a final. Certinhos. Queres exemplos este ano? Tá lá. Homens em Luta. Não duvido, eu nem sequer ouvi a música deles ainda. Mas Homens em Luta. Sabes quem são? Sei. Pronto. Queres outro? Luta, Nuno Norte. Conheço dos ídolos. O primeiro. Esse. Queres outro? O Feist. Outra vez. Quem é esse? O Henrique e o Nuno Feist, os dois irmãos. Fazem as dobragens, fazem as músicas para a Disney. São... Não sabes quem são o Henrique e o Nuno Feist. Wanda Stewart. Também não sabes quem é. O Rui Andrade. Aquele que era de morangos e ídolos. Wanda Stewart, eu já ouvi o nome dela, mas não sei. Oh, se tu não sabes nada, tu não conheces nada. Ah, bem, o único nome que eu conhecia ali foi Filipe Arroas. E então eu vejo escolhido, pá, de certeza, mas 99% de certeza. Ai, fogo. 3-1 e gol de Belenenses. Olha, 3-2 já. Já foi gol do Benfica e nem te disse. Mate palmas, faz conta. Certeza, quase 99% de certeza que havia músicas melhores que os cantores conhecidos, mas pronto, eu sei que estão lá. Os cantores de renome. É a opinião que eu tenho sobre o festival, isso para mim é uma chachada. Mas espera aí, agora deixa-me... Ah, então vais falar agora. Vou falar só para dizer o seguinte. No passado ano 2009 e 2010, foram representar Portugal nomes que ainda não estavam, ou ainda não figuravam, melhor dizendo, no quadro musical português. Não sabia quem era a Filipe Azevedo. Nunca tinha ouvido falar dela. Por acaso, não. Ah, mas mais não, do mas, que isso, mas eu sabia, mas espero que um exemplo ainda mais vincado dessa inovação musical é o caso Flor de Lis, que só depois do festival é que passaram a ser mais conhecidos e mais só depois é que inventaram, aliás, lançaram o seu trabalho Signo Solar. Já cá faltavam as obras. Exatamente. Já cá faltavam. Mas eu não tinha a dizer, eu não estava a dizer que os vencedores são sempre conhecidos. Eu estou a dizer, a separar entre os 12 finalistas, a quantidade de gente que já é conhecida. Que já tem renome, já tem o seu estatuto, a sua produção, a sua não sei o quê. Então o festival não devia ser para... O festival diz assim, O artigo número 1 do Regulamento do Festival da Canção, não sei de cor, mas diz mais ou menos. RTP promove o Festival da RTP da Canção com o objetivo de promover novos artistas. Nota-se. Olha-se para os 12 finalistas, quais são os novos artistas? Um? Dois? Estão iniciados com isso. Mas, no entanto, nem tudo o que é mau e nem tudo o que é bom, e esta frase acabou de não ter sentido nenhum. Mas, há 40 anos, como ainda há músicas que, muito boas que saem do festival, claro que têm que aparecer no festival porque têm que ser inéditas, senão... Essa não gosto. Há 40 anos, se não fossem inéditas, não participariam no festival RTP da Canção. Por ver tanto a RTP Memória, no outro dia conheci uma... Se calhar não foi conhecer, foi relembrar, já não sei bem. A vencedora do festival RTP de 1971. E é o que eu digo, ou foi a primeira vez que ouvi, mas se não foi também já há muito tempo não ouvia, porque já não me lembrava da música. Por acaso não foi. Ainda bem, não foi a primeira vez que ouvi? Não. Mas sabes? Já enviaste essa música? Uma vez. Eu? Sim. Quando? Quando foste mostrar uns vídeos do Museu da RTP. Oh, então mandei-te aquelas coisas do Museu da RTP e aquela música aparecia lá no meio. No princípio. Hã? No princípio. O quê? 30 segundos. Então eu conheci a mesma música, ouvir a música de ouvir a música. O que é que estás a fazer? Ai senhor, estás-me a dar um abraço. Da cá. Ai, estás a pousar só aqui a garrafinha. Sim, que o Carlos bebe 2 litros de whisky enquanto gravamos este programa. Já sabe qual é que é a música, ainda não? Bom, não, ainda não disse. Ainda saem algumas músicas muito conseguidas de... Porquê? Vais tocar? Então toca agora, que depois... Não é essa. Sei, mas como ainda não apresentaste a música... Mas se vais tocar, toca agora, porque depois a introdução à música vai ser diferente. Não vou ser eu a falar, nem tu a tocar. Posso continuar a falar? Podes. Em 1971, foi um dos vários exemplos de músicas de qualidade que saem do festival. Como eu costumo dizer, no tempo que ainda se fazia música. Nesse ano, terceiro lugar com 42 pontos foi para Fernando Tordo e Cavalo à Solta. Segundo lugar, 69 pontos para Paulo de Carvalho e Flor Sem Tempo. E eu escolhi a vencedora não só pela melodia em si, que é muito bonita, mas também por mais dois motivos. Um dos membros do coro, e também guitarrista desta música, era também membro do grupo Introito. Conheces os Introito? Introito? Do final dos anos 60 e início dos anos 70. Não. Entre 8 está o 7 e o 9. Entre 8, nem o 7, nem o 9. Pois. Membro dos Introito. Membro dos Introito, estava no coro em guitarrista a fazer. E depois apareceu ele. E além disso, quem foi o homem, para mim, quase genial, que escreveu esta letra? José Carlos Ari dos Santos. Então... Sabes que eu por acaso ia dizer José Castelo Branco. Então agora parei um bocadinho a coisinha. E então, 1971, a música segue primeiro lugar com 103 pontos. Passamos agora à canção número 2. Menina, música de Nuno da Nazaré Fernandes, letra de Ari dos Santos. Orquestração é de Augusto Algueiró. Intérprete, Donisha. Thank you. olhos um ninho, todo em penas de ternura. Menina de andar de linho com um ribeiro à cintura. Menina de andar de linho com um ribeiro à cintura. Menina da saia aos folhos, quem na vê fica lavado. Água da sede dos olhos, pão que não foi amassado. Menina do riso aos molhos, minha saiba de pinheiro. Menina do saio aos molhos, ao fazer não sei cantar. Corpo inteiro, com danças de madrugada, que se levanta primeiro do que a terra alvoroçada. Menina de corpo inteiro, com tranças de madrugada. Menina de corpo inteiro, com tranças de madrugada. Menina, não saem os olhos, quem na vê fica lavado. Água da sede nos olhos, pão que não. Menina de Porto Novo, a memória da terra, rosa brava, rosa flor, da brisa do alto da serra. A senhora Parva que sou, que foi um. Ah, um contra o outro. Eu sou aquele que cada noite não te olvida. Eu sou aquele, não sei o que é que termina em vida. E esta música, uns anos mais tarde, foi copiada pelos anjos que nem sequer se dignaram a dizer que não era deles. Se calhar disseram isso, se calhar disseram que tu não sabes. Que eu saiba e que conste até agora. E se eu sei que não disseram, foi porque houve alguém que também disse. Que só por acaso era de uma rádio regional aqui do Grande Porto. Eu estou aqui, aqui, para vos trazer o Rafael com um tema de 66. Que não venceu, mas ficou bem classificado, representando a Espanha pela Eurovisão. Que é grande música. É grande. Sim, já falámos sobre isso. Aliás, eu acho que até meti com que essa música no quadro, numa da edição do quadro da música dedicadas às versões. Espera aí, tu vais já tocar uma musiquinha. Se calhar, não sei. Fala lá sobre a tua coisa. Não, escolheste a música. Reconheceste um lugar. Mas como é que chamava a música? Eu sou aquele. Então não é esta. Porque esta é Rafael, mas é o Hablemos del Amor. Só sou eu, só voltou a participar. De 66 a música. Não, isto é. 66. Rafael, eu sou aquele. Sétimo lugar, 9 pontos. Quando, em que lugar? Sétimo. Mas em a Madeline inglesa ficou muito melhor, 13º. Em que ano? Em que ano? 76! Ah! Mas só tinha sido 77! 76! 77! 76! 78! 76! 71! 75! Não dá. Pronto. Então é assim. E porquê tu gostas do Yo Soy Axel? Olha, primeiro porque ele canta com muito sentimento. Por acaso é mentira. É verdade. É verdade. Queres ouvir? É mentira. Põe lá ainda, vou ouvir. É verdade, não me meto nada. Estou a ver a classificação desse ano. E a ver os países que participavam na altura e os que participam agora. Sabes que na altura ainda eram só países europeus. Não havia aqui Azerbaijão e Cazaquistão e Turcomanistão, Israel, Alemanha, Dinamarca, Bélgica, Luxemburgo, Jugoslávia, Noruega, Finlândia, Portugal, Áustria, Suécia, Espanha, Suíça, Mónaco, Itália, França, Holanda, Irlanda e Reino Unido. E mais, que agora até há mais países. Mas na altura eram só 18 países e todos eles europeus. Curioso, num festival da Eurovisão participaram só países europeus. Não sei que ideia foi esta de... Mas espera aí, mas o Azerbaijão não é português? Não é português? Não, o Azerbaijão não é português, não é europeu. Achas? É asiático. É, está a ver. Pertence à União Soviética, a parte mais central-leste. Central-leste. Israel também é europeu? É. Não, e Israel não tem. E o Uzbequistão, e o Cazaquistão, e o Turcomanistão. Mas também é inglês, ele é uma canção número 8. Mas sabes agora qual é que eu acho 6 pontos. Sabes qual é que eu agora acho que foi a participação mais escandalosa de todas? Qual foi? Não foi isto, não. Isto também, mas foi no nosso programa. Mas no pá, foi de 82, de Marrocos. Marrocos esteve na Eurovisão? Teve. Uhum. Sabes que de 71, no ano anterior, em 70, tinha ganho o Sérgio Borges? Eu sei. E não foi à Eurovisão porque Portugal também protesta por causa da classificação fraca da desfolhada em 69. Onde é que leste isso? Onde é que li? É público. No outro dia falaram disso na televisão e hoje voltei a ler isso quando estava a ler sobre a Tunis. É que eu não sei como é que eu... Onde é que eu fui encontrar o... 1970. Tinham ficado muito revoltados porque a desfolhada era uma música muito forte e foi outra vez para variar, deve ter ficado para em penúltimo ou quê? E tinham decidido... Filho, falou por gosto... Ai! No ano a seguir decidiram não participar e Portugal, em peso, estava de acordo com os responsáveis. Solidários com a Simone. Quem se lixou foi Sérgio Borges, que nunca chegou à Eurovisão por causa disso. Depois ele não participou, mais tarde, eu até disse. E recentemente recebeu até uma condecoração do parte do governo da Madeira. Porque ela era do grupo João Paulo, conjunto João Paulo. Era. E eu dou som, dou som, sem ninguém, sem ninguém, para ninguém. Sabes, na semana passada, eu fiquei com duas coisas na cabeça durante a semana. Escolho, estou a alegria. Duas coisas tu cataste na semana passada aí. Primeira foi aquela. É Nuno, dança comigo, é saqueta. Eu parti-me a rir. Mas este tubo não tem piada. Está ali descobrido os ritmos. Pum, pum, pum. E outra foi, olha, tu sem querer começaste uma versão muito boa, não sei se ou já tinhas ouvido, há dias assim, muito bom isso, há dias assim, se não der tão só, muito bom, os almas vazia, os almas, não sei que é nada em Matamos as mãos! Olha, os novos estatutos da Assembleia não foram, da Federação Portuguesa de Futebol, não foram aprovados. Ficas a saber. Tu que tratas. Adeus, Portugal! As competições europeias! Ah, durante 2012! Já foi, não sei para onde! Não vou resolver. Mas pronto, ficas a saber, tu que és o homem de desporto agora. Olha, já me estragaste aí o esquema, vai falando aqui para os ouvintes. Que eu vou ir procurar uma coisa no teu órgão. Ainda está. É Nuno, não te comigo essa gata. Não, deixa tu a tocar. Ai eu? Tá bem. Isto é dó. Não, não é nada para ver. Isto é dó, sol, uma menor e mi, a ver se sabes. Dó, sol, lá menor e mi. E mi. Sempre assim. Bota aí o ritmo. Não, tens de meter o ritmo. Bota aí o ritmo. Ah, antes de falar, porque é que eu estou a olhar para a televisão, lembrei-me agora de uma coisa. Então já estás a colocar a introdução e eu ainda estou a falar. Tá, mas depois coloco outra vez. Tu vês alguma série, televisão? Estás a tentar alguma série? Depende da série. Depende mas da série. Algumas séries, sim. Eu gosto da Anatomia de Grey. falam-se muito sobre termos médicos, é uma coisa que eu gosto de ver. Apesar de que eu às vezes sei muita novela e andar às voltas, é muita chachada. Mas lá há um que é o Derek, que é o Patrick Dempsey, personagem principal entre os homens. E depois nela, que é a Pompeo, Ellen Pompeo, acho que é o nome da atriz. Pompeo. E o nome da personagem é Meredith Grey. Daí a Grey, Anatomia de Grey, Grey's Anatomy, ou o que tu quiseres. E eu acho muito especial a maneira como ele olha para ela. O próprio ator, não é um olhar atrevido, é um olhar ternurento e muito atento a tudo o que ela faz. Se todos... eu pudesse comer... Pronto. Estar atento a todos esta cena. E então surgiu recentemente uma música que ele terá dedicado a ela. Mete aí essa introdução. Chama-se Dame Meredith. Isto é tudo arranque. Primeiro metes com pouco acompanhamento, com pouco tchum-tchum. Sim, sim. É para estar de introdução. Comecei a ver-te no hospital. Terno ficou o meu olhar. Cedo vi, logo reparei que eras a tal por ti. Me viria apaixonar. Virei Mer, és a minha paixão. Mer de Meredith. Meredith, rainha da ilusão. Merda no teu coração. Então, merda-me o estado do teu coração. Mer, és a minha paixão. Meredith, rainha da ilusão, manda-me o teu coração, manda-me o estado do teu coração. E agora vai fechar. Muito bonito, não é? Dame Meredith é o nome da música. Então vamos embora. Ele vai ficar ali. Não é muito bonita a música. Mer, és a minha paixão, Meredith, rainha da ilusão. As músicas duas foram Gaudêncio com Não Há Estrelas no Céu, depois Rui Veloso com Adam Lunar, Diolinda Parva que Sou, Diolinda novamente com Um Contra o Outro, Tonisha Menina, e vamos fechar com Rafael e Yo Soy Aquel. Disse bem? Yeah. Tu queres o especialista em espanhol? Yo Soy Aquel. Tu ainda vais dar em papa. És um poliglota, falas as línguas todas. Yeah. Sabes como é que chamam dois papas, não sabes? Dois papas juntos. Um papa ou outro? Não. Isso é um contra o outro. É papa misto. Ah, está bem. Despeitam lá dos senhores e das senhoras. Pronto, ouvintes, até para a semana. Eu sei que este foi o maior... os cartos que escolheu de sempre. Não, nem foi. Mas pronto. Bom, ficamos por aqui. Grande abraço. Hasta la próxima semana, serei eu a escolher, mas vou voltar na próxima semana com o meu caríssimo locutor, Nuno Miguel. É a minha paixão. E pronto, é dessa forma que fechamos este programa. Meredith, rainha da ilusão, manda-me o teu coração. Pronto, e é assim. Vamos terminar então com esta música. Música então de... Como é que é? Qual é que é a música? Ah, Rafael com o Yo Soy Aquel. Fiquem bem e bom fim de semana. Ah, não. Bom fim de semana. Boa viagem. Também posso já. Bom fim de semana. Exatamente. Já só bom fim de semana, então. É, pronto. Boa semana, bom fim de semana. Boa segunda-feira. Até da próxima semana, não é? E nós cá nos encontramos terça-feira às 18 horas. Quando é que é o carnaval? Carnaval, não faço a mínima ideia. Nem Carnaval, não faço a mais pequena ideia. Então pronto, até para a semana e viva o Benfica. Até para a semana. Até para a semana. Será que o Benfica vai ganhar? Não. Não, vai perder. Até para a semana. Soy aquel